Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo e quarta-feira, às 10 da noite. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, os sons do rock psicadélico e progressivo, sempre, todas as semanas, na clareira da floresta, juntamente com druidas, amuletos e dragões, imaginários ou não. A floresta desta semana é dedicada a vários sons do Brasil, da década de 60 e também da década de 1970, sons mais psicadélicos, mas também progressivos. E começamos com as Cilibrinas do Éden, banda que juntou Rita Lee, a Lucia Sofia Turnbull. A Rita Lee vinha dos Mutantes, já tinha terminado o seu percurso com esta banda, mas por se sentir ainda muito colada ao grupo, decidiu unir forças com a Lucia Turnbull e juntas, aproveitando também as vozes únicas quando cantavam as duas em conjunto, juntaram-se e gravaram um disco, Cilibrinas do Éden. No entanto, este registro nunca foi editado, surgiu depois em várias coletâneas algumas músicas. Esta música que acabámos de escutar, Mamãe Natureza, acabou mesmo por ser o primeiro grande sucesso de Rita Lee em nome próprio, mas o álbum depois saiu por algumas editoras em formato pirata. Existem várias versões espalhadas pelo mercado, mas o registro em si, oficialmente, nunca foi editado. Este álbum que as Cilibrinas do Éden gravaram em 1973. Como disse, vai ser uma floresta dedicada a sons do Brasil, e agora ficamos com uma das maiores vozes da música brasileira, Gal Costa. Vamos até ao registro de 1969, na verdade o primeiro dela em nome próprio, ela que iniciou carreira em 1967 com o álbum Domingo, juntamente com Caetano Veloso. Depois, em 1968, participou nesse registro importantíssimo para a música brasileira e para o movimento Tropicália, Tropicália ou Panis et Circenses, que juntou uma série de músicos, desde os Mutantes a Caetano Veloso, passando por Gilberto Gil, entre outros, e Tom Zé, por exemplo, também. Gal Costa, em 1969, com o seu primeiro álbum em nome próprio, com inspirações a irem beber muito a George Benn, a Janis Joplin, James Brown, entre outros nomes, com algumas guitarras fuzz aqui pelo meio. Vamos escutar uma faixa escrita por Caetano Veloso e Gilberto Gil, Divino Maravilhoso, uma faixa que é atirada diretamente para a ditadura militar que era vivida no Brasil na altura, e vão perceber porque há aqui muitas palavras de ordem. Gal Costa, em 1969, nesta floresta encantada, só dedicada a sons psicadélicos e progressivos do Brasil dos anos 60 e também da década de 1970. Preciso estar atento e forte. Não tem... A Floresta Encantada, esta semana com os sons de rock psicadélico e progressivo do Brasil de 1960 e também da década de 1970. Primeiro estivemos com Gal Costa, a voz feminina, uma das vozes femininas mais importantes a sair do movimento tropicalista de finais dos anos 60 do Brasil. Escutámos Divino Maravilhoso para o primeiro álbum em nome próprio por parte de Gal Costa, editado em 1969. Entretanto, estivemos com Lula Cortez, juntamente com Laílson. Lula Cortez, um músico do Recife, muito importante para a música brasileira, por ser um dos primeiros a fundir os ritmos e sons do Nordeste do Brasil com o rock and roll e com as referências do psicadelismo e também da música que chegava dos Estados Unidos e do Reino Unido. Aqui, juntamente com Laílson, em 1973, a dar origem ao álbum Satwa, um álbum muito espiritual, com muitas guitarras acústicas. É também importante por ser o primeiro disco independente da música brasileira. Este álbum Satwa, e escutámos precisamente a faixa que lhe dá título, Satwa. Lula Cortez, juntamente com Laílson, na Floresta Encantada. Já aqui falámos do movimento tropicalista e desse registro editado em 1968, Tropicália ou Panis et Circenses, que na altura juntou muitos músicos do movimento, Caetano Veloso, Os Mutantes, Gilberto Gil, Tom Zé, entre outras personalidades da música brasileira. Hoje na Floresta Encantada, Gilberto Gil, com uma das músicas que ele contribuiu para esse registro de 1968, Miserere Nobis. Gilberto Gil na Floresta Encantada, com a primeira de duas músicas que vamos ouvir dele. Seja para todos e sempre a mesma cerveja. Tomara que um dia não, para todos e sempre metade do pão. Tomara que um dia seja, que seja de linho a toalha da mesa. Tomara que um dia não, na mesa da gente tem banana e feijão. Já não somos como na chegada. O sol já é claro nas águas quietas do mangue. Derramemos vinho no linho da mesa, molhada de vinho e manchada de sangue. Molhada de vinho e manchada de sangue. Miséria. Silesio, feu, fuze, ilesio, seaca, neaca, altiuão, ora pronobis, ora pronobis, ora pronobis. pra suportar. Tem que viver pra ter coragem pra suportar. E somente plantar coragem pra suportar. E somente colher coragem pra suportar. E mesmo quem não tem coragem pra suportar, tem que arranjar também coragem pra suportar. Ou então vai embora, vai pra longe e deixa tudo, tudo que é nada, nada pra viver, nada pra dar, coragem pra suportar. Lá no sertão quem tem coragem pra suportar, tem que viver pra ter coragem pra suportar. E somente plantar coragem pra suportar. E somente colher coragem pra suportar. E mesmo quem não tem coragem pra suportar, tem que arranjar também coragem pra suportar. Ou então vai embora, vai pra longe e deixa tudo, tudo que é nada, nada pra viver, nada pra dar, coragem pra suportar. Lá no sertão quem tem coragem pra suportar, tem que viver pra ter coragem pra suportar. E somente plantar coragem pra suportar. E somente colher coragem pra suportar. Não uma, mas duas músicas por parte de Gilberto Gil na Floresta Encantada desta semana. Primeiro, Miserere Nobis, que podemos encontrar no registro de 1968 e que juntou vários nomes na época, Tropicália, Panis et Circenses, um disco importante e que deu origem ao movimento do tropicalismo. Entretanto, estivemos com Gilberto Gil num registro homónimo também de 1968, peça também que definiu muito do que seria o som do tropicalismo, com muitos sons psicadélicos, fundindo também com o folclore brasileiro. Escutámos a faixa Coragem para Suportar, desse registro lançado em 1968. Vamos também ouvir duas de seguida, agora de Pedro Santos, do percussionista Pedro Santos, um virtuoso das percussões e também inventor de vários instrumentos de percussão. Trabalhou com inúmeros nomes da música brasileira e também da música internacional, como por exemplo Paul Simon. Ele que editou um registro a solo e é esse disco que vamos, o álbum que se tornou peça rara da música brasileira durante muitos anos, mas felizmente mais recentemente conheceu uma reedição. Estou a falar do álbum Krishnanda, editado em 1968, um álbum muito importante por fundir não só o samba e outros ritmos do Brasil, mas também com os ritmos africanos e criando aqui quase já uma espécie de afrobeat. Há também muitos sons pelo bem, muitas ambiências da floresta, ambiências mais exóticas e um álbum também muito espiritual por parte de Pedro Santos. Vamos escutar duas músicas de seguida. Primeiro, Ritual Negro, é também a música que abre Krishnanda, e depois vamos colar com Desengano da Visita. São duas músicas do percussionista Pedro Santos, nesse registro emblemático da música experimental brasileira, lançado em 1968 e para ouvir agora na Floresta Encantada. Thank you. que não tem vaidade, vaidade vem. Desengano da vista é ver de perto, quem de perto está vendo vê melhor. Vê melhor quem revista vendo certo, quem de certo não sendo nem pior. Mas o caso pior de tudo isso é quem nisto está visto e não se vê. Não se cala, não ouve, não se lê, que a cegueira da crença nela crê. De perto, quem de perto está vendo vê melhor. Vê melhor quem revista vendo certo, quem de certo não sendo nem pior. Mas o caso pior de tudo isso é quem nisto está visto e não se vê. Não se cala, não ouve, não se lê, que a cegueira da crença nela crê. Floresta encantada com os sons do rock psicadélico e progressivo do Brasil das décadas de 1960 e 1970. Primeiro, Pedro Santos com duas músicas retiradas do registro Krishnanda, álbum emblemático da música brasileira de finais dos anos 60. O único por parte de Pedro Santos, um disco mais experimental deste percussionista. Recentemente já conheceu reedição em vinil, o álbum de 1968. Escutámos duas músicas desse registro de Ritual Negro, a primeira faixa de Krishnanda e também Desengano da Visita. Entretanto, uma faixa instrumental por parte dos Brazilian Octopus, um álbum de 1970 para um grupo mais ligado ao jazz e que neste registro percorre uma série de temas do cancioneiro brasileiro. São oito músicos, como o nome da banda indica, Brazilian Octopus, Aparecido Bianchi no piano e no teclado, Alexander Gordon na guitarra, Carlos Alberto de Alcântara Pereira na flauta e saxofone, Douglas de Oliveira na bateria, João Carlos Perogaro no vibrafone e Nilson Carlos Ruiz Mata no baixo e também Olmir Stoker no violão e, para terminar, Hermeto Pascoal na flauta. Recentemente a editora Mr. Bongo lançou este registro, também por muitos anos, álbum raro da música brasileira, e escutámos aqui Momento B8, o momento em que os Brazilian Octopus viajam não só pelo jazz, mas injetam aqui também muito colorido, também por culpa da guitarra elétrica. E vamos continuar precisamente com as guitarras elétricas, agora com os Brasões, uma banda emblemática do rock psicadélico. Os seus músicos foram músicos de apoio de cantores como Gal Costa, que já passou aqui pela Floresta Encantada, e também Tom Zé, entre outros, mas também tiveram os seus próprios discos, os Brasões, e vamos ouvir uma música deles, Pega a Voga Cabeludo, os Brasões, agora na Floresta Encantada. We'll be right back. A Floresta Encantada esta semana pelo Brasil e com dois momentos mais garageiros do rock psicadélico de finais dos anos 60 do Brasil. Primeiro, os Brasões pega a voga cabeludo para o registro que os Brasões editaram em 1969. Aliás, também o tema que abre esse trabalho dos Brasões, uma banda que conta com músicos que acompanharam, por exemplo, Gal Costa e também Tom Zé. Entretanto, estivemos com Sueli e os Cânticos, um grupo psicadélico, mais virado para o garage rock, um grupo que nasce dos Seis, uma banda pré-mutante, já que incluía alguns músicos que por lá passaram, como Rita Lee. Os Sueli e os Cânticos venceram, por exemplo, o Festival de Música Universitário de São Paulo, em 1968, precisamente com a música que acabámos de escutar, Que Bacana. Essa música iria surgir no primeiro e único single que o grupo lançou, Que Bacana, no lado A, e Esperanto, no lado B. E agora viramos para um rock mais progressivo, neste caso com o Terço, uma das mais importantes bandas do rock progressivo do Brasil da década de 1970, e vamos ouvir o tema Hey Amigo, o Terço, agora na Floresta Encantada. Thank you. procurarem direitinho, vão ver cinzas no meu ninho, vão saber que houve amor. Era uma cidade mágica, deitada à beira de uma praia larga. Ela é minha namorada, é minha namorada, é minha namorada. Era uma cidade grávida, calada à beira de uma nova estrada. Vera já foi tão animada, agora está morgada, não pensa mais em nada. Só pra te ver eu fui morrer, nadar com as sereias, as sereias. A pedra branca é um fantasma deitado na areia. Não me pergunte o que eu já sei. Oi, mamãe, aqui primeiro, na Floresta Encantada, estivemos com o Terço, uma banda brasileira formada no Rio de Janeiro em 1968. Começou por desenvolver um rock mais clássico, mas aos poucos foi rumando em direção a um som mais progressivo e fomos até ao registro Criaturas da Noite, o terceiro álbum dos O Terço, e escutámos o tema Ei Amigo para este disco lançado em 1975. Entretanto, estivemos com outro nome importante para o rock progressivo do Brasil, a AV Sangria, uma banda do Pernambuco e cujo disco mais reconhecível é precisamente o primeiro disco, Ave Sangria, editado em 1974, e hoje escolhi para passar na Floresta Encantada a faixa Cidade Grande dos Ave Sangria. Estamos na reta final do programa desta semana, um programa especial dedicado a sons do Brasil, de finais da década de 1960 e também dos anos de 1970. Escutámos por aqui nomes como Cilibrinas do Éden, Gal Costa, Costa, Gilberto Gil, Lula Cortês, Os Brasões, Pedro Santos, Sueli e Os Cânticos, e para o final ficam o Som Imaginário. Som Imaginário, outro grupo também mais em direção a um rock progressivo, o grupo que foi formado para acompanhar Milton Nascimento num espetáculo muito particular, neste caso Milton Nascimento e o Som Imaginário. No entanto, a banda evoluiu e tornou-se absolutamente independente, e vamos até ao registro de estreia de Som Imaginário em 1970, e vamos escutar Morse para este grupo brasileiro que encerra hoje a Floresta Encantada. Até para a semana. Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo e quarta-feira, às 10 da noite.